começar com uma pergunta. Lá vem merda. Ah, eu não vou perguntar. Ah, come on! Não, fala. Vamos lá. Uma pergunta. Qual foi a trilha sonora que marcou a vida de vocês? Aquela que, porra, essa trilha sonora. Eu sei uma que marcou, mas foi pra baixo. Foi, cara, o ódio mortal, Tiquitite. Na época que vivia no SBT, ela, Rebelde e uma outra aí. Mas, cara, eu simplesmente não conseguia sair de casa, porque era... Esse. Então... Aquela... Que ódio. E vocês? Tá aí algo que me dava muito ódio é escutar Rebelde. No caso, a minha irmã, como era viciada na época que começou a passar Rebelde na televisão, no SBT. Parabéns. Eu tinha que ser obrigado a ouvir aquela merda, porque não tinha pra onde fugir. Cara, não tinha mesmo. Tu andava pela rua, sempre tinha uma cunhantanha. Não, aquele pessoal com bota, tamanho de um... Daquele negócio de sabe, de fazendeiro, parece que tá andando no meio do mato, entendeu? Só que a pior coisa não é só tanto você odiar, mas você ter que mentir que gosta por causa de alguém. Só pra fazer merchandising. Cara, eu tenho uma cena bizarra mesmo. Eu acho que vai mexer com muita gente, mas dane-se. É, aconteceu comigo, então eu posso falar com propriedade, posso falar à vontade. Uma cena bizarra daquela época de Chiquititos. A gente tinha um colega, eu não vou citar o nome dele, embora todo mundo que estudou comigo saiba, ele fazia balé. Aí tá. Aí, calcule a cena bizarra. Tava tendo um arraial, aí teve uma parada de performance, sabe? Uma apresentação de dança. Aí vem o cara, espartilho, rosa, uma dançarina, de tipo balé mesmo, padrão. Aí chega lá em cima, no palco, eu esperando, sei lá, alguma coisa clássica, começa a tocar uma música das Chiquititas, cara. Tipo, ai, aquele dia, eles deviam estar sem atração mesmo, sem um palhaço, não tinha nada pra colocar no lugar, porque, cara, é sério, vergonha ali é total, cara. Mas balé é legal, se eu pudesse eu faria. É... Meu tempo é corrido, na verdade. Os dedos do dedo. Os dedos do pé. Qualquer atividade que envolva menina. Cara, com roupa apertada é muito bom. Cara, assim, trilha sonora lascada mesmo, assim, pra mim mesmo, foi como a gente mencionou aqui, né, velho? Carrossel animado original. Hã? Porra. Carrossel animado? Não. Carrossel. Não, carrossel. Carrossel, na versão original. Não, mas carrossel animado, é animado. Não é, não. Tá, quem gosta. Cara, era na época, né? Como eu era uma criança ingênua. Então era muito bom, era bacana, eu gostava das músicas de lá. Embarque nesse carrossel. Clássico, né? Clássico. É. Bem, aí estamos apresentando aqui mais um podcast dos Regionautas. Nós aí, sobreviventes da selva. Aqui o UFC. Dark Hall. Dark Dragons, Dragon não tão extintos. É, Dragons não tão extintos, realmente. Vamos lá. E aí? Assim, a trilha sonora agora é boa. Não falar de trilha sonora ruim, não. Boa, aquela que você esporte que fazia você se arrepiar em todo. Boa. Cara, eu tenho uma que me fazia arrepiar. Cara, Kamen Rider Black na Manchete, cara. Eu gostava da trilha sonora, era um rock pesado. Kamen Rider, eu acho que eu lembro. Acho que eu lembro. Muito boa a trilha sonora. Não. Essa é a versão original japonesa. É a japonesa. Até hoje, muito elogiada. Então, se você não sabe qual é a versão, pesquise pra você saber. É, realmente. Porque tinha essas coisas toscas, assim, deles tentarem adaptar uma letra que é japonesa pro brasileiro, cara. Nada contra, mas hoje em dia, até que eles fazem um bom trabalho, mas naquela época, tipo, tu pegava uma música completamente, vamos dizer assim, um rock. Aí fazia uma versão infantil dela, aí geralmente tocada pelo Balão Mágico. Vixe, Maria. Oh, Balão Mágico na época, né? Se deixava desejar por causa da questão da essência, né? Que a gente perdia bastante com isso. É fogo. Bicho, assim, pra mim antes, trilha sonora boa era a abertura de Cavaleiros do Zodíaco. Caramba. Que me fazia assim, porra, cara. Eu parava, olhava pra minhas culturas, dilatava. E meus ouvidos se encantavam com o som. É, tu, eu tava assistindo usando droga, cara. Só pode. Mas era muito bom, eu gostava muito. Hoje em dia até eu meio que. Eu olho assim e digo, porra, gostava disso aqui, bicho. Mas a gente tá falando da versão original da Manchete ou a versão. Não, atual? Manchete. É a antiga Manchete, na verdade. Isso, antiga Manchete. É mais outra que sofreu com a Bruno Mágico também. Bom, uma trilha sonora de anime que eu curti muito foi uma que passava na SBT, não sei se vocês lembram. É de um desenho chamado Fly. Puta! Era um desenho. Até hoje, quando eu escuto falar de Fly, eu lembro da trilha sonora do. Eu lembro, ainda passa um filme na minha mente, assim, tudinho, aquela cena santudinho, e a musiquinha, na verdade. Ei, cara, é muito bacana, é muito show de bola mesmo, SBT aí, quem não lembra aí. Outra música bacana que marcou minha vida, é... Na época, isso da SBT, entendeu? Que foi a abertura dos Ursinhos Carinhosos. Eu me amarrava naquilo, bicho. Eu achava muito encantador. Claro que como eu relacionei... Dá uma parte um pouquinho? Olha, eu não lembro direito. Mas, porque eu esqueci. Amém. Mas, cara, eu lembro que toda vez que começava, porque eu gostava muito do desenho. Principalmente porque tinha um personagem lá que era um leãozinho, eu gostava dele. Aí, cara, eu ouvi aquela música, pô, pensa numa criança que senta, entendeu? Fica quietinho, sabe? Criança tentada, né? Tenta, fica quietinho e olha pra TV, a mãe até estranha, diz, pega, meu filho não tá fazendo mal criação, por quê? Porque tá lá parando pra ouvir a musiquinha de abertura. Ursinho de pelúcia com um canhão subatômico. No meio do peito. Em formato de coração, estrela. E outra viadagem. Então, caso você não tenha tido uma infância, pesquise lá, assista o Cine Carinhoso, que você vai ver o quanto era bom naquela época. Naquela época, vamos deixar claro. Mas algo que me deixava bastante irritado, eu lembro de uma trilha sonora também, era da merda de um desenho que passava na Globo, chamado Teletubbies. Ah! Isso é marcante, não, cara. A gente escutava aquela trilha sonora daquela porcaria do Jink Wink, tudinho. Aquilo é de arrepiar, na verdade. Olha, a gente fica pensando assim... Here we go. Uma que a pessoa que criou teve tanta mentalidade, até que ele não teve infância na vida dele, achando que ele era um ser extraterrestre. É sério, cara, aquela porcaria fica. Foi até o máximo. Mas pior que Teletubbies, eu resumo numa palavra: bananas. Ah, bananas de ah! Eu gostava dessa porra. Não, eu não sofri. Não me pegou. Tipo, cara, eu tinha senso crítico. Não, eu gostava, cara. Eu gostava porque, assim, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa, entendeu? Ainda, esse negócio de umas bananas. Rio, o que você vai fazer? Rio, não sei o que, R2, vai se foder. Na verdade, era um banana ex-presidiário. Se você for observar, a roupa dele era toda listrada com uma roupa de um ex-presidiário, na verdade. Só faltava aquela numeraçãozinha ali. Inclusive, eu não, vi. Não, tinha R2. Não, tinha R2. Era um ex-presidiário. Eu já vi um GIF animado. Deles assim, tipo, felizes os dois. Aparecia primeiro eles pulando, né? Felizes, depois apareceu eles por trás das grades lá de um presídio. Ou seja, não é assim, aquela coisa assim, vai e vem. Por causa das roupas deles, né? Que parecia ser roupa de bandido. Não duvido muito não, cara. Eles ficavam presos naquela casa. Mas assim, cara. Tem umas trilhas sonoras que me faziam muito, assim, que me davam muito... Sabe aquela coisa, tipo, se arrepia todo? Era quando era jogo de RPG. Cara, Final Fantasy, cara, trilha não. Sonora do Final Fantasy era muito tensa. 6 e do 8, recomendo pra cacete. É, o 6 não, o 6 realmente, o 6, pô, até hoje, assim, quando eu jogo ele, assim, pra relembrar, cara, pô, essa trilha sonora, puta merda, é muito show de bola. Vocês não tá desatualizado. Ele é um jogo. É, cara. De barro 7 brincando. Com certeza. Nem aí o que vocês vão pensar de. Até mim. O 4, Final Fantasy 4, pra quem não conhece. Ah, pô. Joga aquele. Lembra aquele Final Fantasy que tu joga. Sabe? Joga aquele cara doido lá, o Celso, o cavaleiro negro do cara. É. Então, aquela trilha sonora, bicho, até nos Final Fantasy atuais estão sendo usados. Sabe? Aquela coisa. Eu acho que dá até pra colocar a trilha sonora pra tocar isso aí. Né, gente? Claro, sim. A gente lembrando que a gente também teve um probleminha recentemente no nosso canal de trilha sonora. É, isso é verdade. Editar uns vídeos novamente. É, um abraço pra você. Um abraço pra você, companheiros. Nós estamos seguindo as regras, não se preocupe. Vai lá. A gente vai cortar essa parte. Dá pra colocar a música pra tocar? Ah, dá. Tá elogiando? Não, é porque teve um problema com os direitos autorais que a gente teve lá no nosso canal por causa da. Agora a gente mexe? É, mas só que não esquenta que a gente não monetizou, então a gente não vai ter problema de tratar. Agora a gente pode monetizar. Mas agora a gente vai poder monetizar porque a gente vai copiar os direitos autorais dela. É, a gente resolveu. Mas, umas músicas assim de filmes que ficam mesmo que tu não queira. Aquela do Titanic, meu irmão, tocou na rádio durante meses, meu amigo. Chega. Deu um negócio aqui. Ei, Titanic é o seguinte: é aquela coisa meio triste, sabe? O cara, hoje em dia, eu acho que, assim, uma pessoa que sofreu um problema, assim, relacionamento, negócio amoroso, sempre vai lá, pega no seu estoque de música e escuta um Titaniczinho, né? E a sonora pra ficar deprimido. Mas tem hora assim que. Ah, esses mega lançamentos fica direto. Algumas são marcantes, como é o caso da do Batman Cavaleiro das Trevas. É totalmente inconfundível, mas, cara, o Dark Knight, com Coringa, que é o que importa. Agora tem algumas que tu vê assim, nada a ver. Sabe, estamos aqui, chegando uma entidade, se apossando aqui dessa turma, vamos. Ei, ajeita o teu capuz. Tá Zé Colmeia? Chegando Zé Colmeia. Chegando atrasado. Mr. B chegando atrasado. Vai ser gordo. Asshole! Vamos falar sobre trilhas sonoras marcantes. Minha mãe só falou, tá irritado quando arrumar o quarto. Ok, assim, relembrando aí uma, agora, trilha sonora. Tá, eu falo muito, assim, trilhas sonoras que marcaram minha vida mesmo, a maior parte delas são de jogos, entendeu? Agora, principalmente os RPGs. Mas tem uma que o pessoal vai lembrar aí, que é... Não. Que é de... E, cara, essa música, eu acho que dá até pra botar lá pra tocar. Chrono Trigger. Thank you. bicho, aquela música de abertura, vão todo mundo tomar. É muito show de bola, cara. É muito show de bola. O que tu esperava? O jogo que é feito pela equipe do Sony, do produtor de Final Fantasy, o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, o músico de Final Fantasy. E podia esperar coisa pior. Hoje, né? O time dos sonhos. É por isso que o carinha parece o Goku. É, pô. Os personagens todos têm uma, tipo, a Bulma, a princesa, parece a Bulma. A forma original do Frog é o Vegeta, cara. Aquele robô, lá é uma versão do Trunks, aquele robô do Trunks mais alto. Mas isto é pra outro podcast. Não, é. Pito ainda pro Top Gear 1 ainda, que outro, é uma trilha sonora que... Não, mas repetitiva, mas que comove. É verdade. A foda é a do Sonic. Ei, cara, Sonic também. Vou falar Sonic aí, Wings? Vocês falaram em Top Gear. Yeah. Sonic normal. Vocês ouviram falar do Tecno Brega? Não vem com isso. Ixi. Eu já até sei o que, que é. A música remasterizada do Top Gear. Não vem com essa parada, não. Não, mas assim, pra mim, o melhor, eu gosto muito do Top Gear 1. Aí, bacana, top. É muito show. Mas, bicho, Top Gear 3000, o trilha sonora dele também, eu acho muito show de bola. Pra quem que lembra lá do Top Gear 2, o código pra liberar de fase, é. O que eu me lembro, parece que era interrogação até o final, e no último lá parece que é um 3. QW4B. Mas isto é pra outro podcast. Sim. Mas é, trilha sonora. É, a do Sonic também. É, já foi mencionado aqui. Vamos falar em trilha sonora, Mega Man X. Puta. Tá, merda, tu acertou no meu... Mega Man X. Ei, cara, cara, a música de abertura também do X4. E a do X4 é show foi de bola. Foi o primeiro jogo de PlayStation 1 que eu joguei na vida. Já comecei logo com... Cara, aquela... Vou começar com facinho, né? Facinho ele. PlayStation... O Mega Man X4 é fácil pra mim, meu amigo. É até mais fácil que... Da série X eu acho mais fácil. O X4. Então tem que jogar o X3. Primeiro... Não, X3. PlayStation 1. Pô, PlayStation 1 foi Kamen Rider. Kamen Rider. Cara, mas esse Kamen... fica pro outro podcast. É, mas esse fica pro outro, né? A trilha, a abertura de Kamen Rider estão todas muito bem, ó. É, executadas. Olha só. Eu tenho, aliás, um jogo aqui, o serial, o especial. Outro podcast. Tá. E a sua trilha sonora? De jogo que marcou sua vida. Eu só peguei um, inabatível. Bomberman. É imbatível. Ah, Don Kong também. Ah, eu gosto. Mas na verdade, a minha fase com trilha sonora foi da época do Super Nintendo ainda. Do PlayStation, porque por ser um pouquinho raro, a minha eu deixei já bastante. Então, cara, eu tenho que me atualizar um pouquinho na questão PlayStation da Sony. Desculpa, Sony, por aí, mas vocês perderam pro Super Nintendo. Não. I demand a second opinion! Nunca será, jamais. Mas assim, Nintendo nunca vai barrar dele. Tem um jogo, tem um jogo. Tá louco, meu mestre. Não. Tu já jogou Zelda Skyward Sword? Aquilo é épico, meu amigo. Mas em todo caso estamos falando de trilha sonora. Trilha, tu vai cortar essa sua Ei, outra coisa também. Vamos falar de uma trilha sonora aí que ninguém nunca ouviu. Super Mario Bros. No ue, pukupu Super Mario. Catar. Aquela música é bacana. Aquela... Não. Não começa dele. Cara, não, Super aí. Mario Bros. Merece uma pauta, pô. Merece uma pauta, cara. Mas, tipo, quem? Coloca quem, não, quem, não, quem não lembra dela? A trilha sonora que vai chorar é a. É aquela do da morte do terceiro Hokage do Naruto. No PM. Também. Ah, não, também vai. É a trilha sonora. Trilha sonora também. Vai chorar. É pra chorar, você chorou então. Eu chorei. Naruto eu chorei 3 vezes. Algumas trilhas sonoras do Naruto eu também cheguei a lagrimar. Não chorar, mas lagrimar. Parte do Jiraiya. Olha, uma trilha sonora, assim, da cena do Naruto que eu achei muito comovente foi aquela cena quando o. É do primeiro Naruto, quando eles estão enfrentando o Zabuza e que o Sasuke apanha lá bonito lá pro Hako, né? E o Naruto fica puto. Ele vira lá e pega a raposa dele. Viadinho. Cara, aquela música, aquele rockzinho ali, eu achei show de bola. Claro que é machão, né? Mas infelizmente não. Ele jogou na frente pra salvar o Naruto. Olha. Um pouco de amor, gente. Olha, gente, se você estivesse na situação dele. Jorge Naruto, vou matar esse gordo. Sério mesmo. Tá. Mas isso fica pro tudo. Nada se compara também às montagens. Se você estiver vivo. É, as montagens também. Depois, ficaram bacana. Agora sim, outro anime assim que Naruto, eu acho legal. Trilha sonora é Death Note. Não, principalmente quando o encerramento. E a abertura da segunda fase. Quando ele começa a falar que vai matar todo mundo. Cara, aquele rock doido. Sabe? Ele fazia libertar até meus instintos mais primitivos. Ui. Rosa. Ele libertar. Ah, instintos primitivos. Não são instintos Esse aí já tô liberado, né? Na verdade, nada se compara pra mim, no meu ponto de vista, com o Shurato e aquele bichinho na animada do Shurato. Caramba, mas o Shurato tinha uma trilha sonora boa. Tinha uma trilha sonora boa. Ela é... a tradução também. Se contar o bichinho, que o Gordo com certeza vai fazer pra gente uma simulação. Vai, Gordo. Shurato, tá assistindo. Shurato. Ele não vai ter... Ele, a desculpa dele. Assim, é... Lembrei também de uma. De uma. Eu tenho um nosso lá. De uma trilha sonora aqui. Lembrei também de uma trilha sonora aqui. Batman. Não. É, Batman também é bom. Superman. Mas, assim. Superman, alguém aqui já viu Trigun? Trigun? Eu vi, Trigun? Mas não cheguei. Trigun, Trigun, Trigun. Cara, é, tem uma trilha sonora dele que é aquela coisa tipo faroeste, entendeu? Cara, eu tinha muito... Mas assim, eu me amarrava, eu gostava do Trigun justamente por causa das músicas, entendeu? Que eu achava muito show de bola. Quanto à música, eu só digo uma coisa, para com a boca, esqueci. Ah, esqueceu. Ai, caralho. Vamos contar. Quanto à música, pra mim nada se compara com Massacration e o Papagaio. Porra. Se tiver oportunidade, baixa e escute. É, Massacration é show. Não, cabeça. Massacration é... Ah, foda, lembrei, foda. Música. É... Blame Canada! Blame Canada! South Park maior, melhor e sem corte. É um musical, é um musical definitivo, galera. Não, é o filme. Já tá apelando. Né? Que é apelando? Já tá apelando. As músicas são todas memoráveis, por mais tochas que sejam. Blame Canada, Your Mother is... Vamos voltar lá pros filmes. Isso não, é um filme. De filme, cara. Pois é, que ele mencionou aqui. Tá, filme. É, o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, foi o filme que me fez gostar da banda Nickelback, por causa da trilha sonora Hero. Já ouviu falar? E Transformers. Link Park. Caramba. Link Park também. Três filmes. Show de bola. E Missão Impossível, então. Quando eu escutava Missão Impossível, até esse nome, eu já me imaginava ali fazendo toda aquela pirueta, aquela porcaria daquelas coisas. Caramba. Ele já, assim, ele já imaginava o ator, né? O esqueci até o nome da Ele pô. Lembrava dele tacando Tom Cruise? Fogo no estado. É, Tom Cruise. Eu ia falar que Anna Reeves não tem nada a ver. Matrix. Matrix é uma trilha sonora muito show de bola. Cara, é o Ace Ventura, né? Que tem aquela... Não, não é esse Ventura, é todo poderoso. Stupid! Também é com o Jack Harris. Tinha que ser gordo. Com certeza. Agora, voltando um pouco na guerra dos consoles, tudo bem, o Super Nintendo é o videogame mais perfeito de todos os tempos. Não. Isso aí ninguém poderá dizer. Comercial. Isso virou um soninho aí. Outra, mas uma coisa não podemos tirar do PlayStation 1: Tony Hawk. Tony Hawk tem umas trilha sonora. É verdade, forma. Verdade. Tem umas musiquinhas muito show de bola. Trilha sonora boa de jogo é a do Dino Crisis também. Dino Crisis, Resident Evil também. Resident Evil, mas não é nem o 1, não é nem o 2. É o Nemesis, Nemesis, cara. Procurando o Nemo. É muito foda, cara. Procurando o Nemesis. No caso, Nemesis. Procurando o Nemesis, na verdade, era o contrário. Acho que daí que tiraram aquele filme Procurando o Nemo. Mas por que... Mas pra quem não conhece também, um clássico do PS1, a Lumber. Tem uma trilha sonora bacana, aquela abertura, cara. Final Fantasy 8, cara. Também. Era de chorar, cara. Final Fantasy 8, Final Fantasy 8. Final Fantasy não vai ter fim. Ah, nem? Vai ter fim, Final Fantasy. Melhor que tu morra mesmo. See you in hell. É Olimpíada e Final Fantasy. Daí lembrei de uma trilha sonora legal. A gente falou em Final Fantasy, aí tem também aquele... Ah, eu esqueci! História sem fim! O quê? Ah, é. História sem fim tem... História tem fim. Daquele cachorro grandão, não, que voava com as orelhas dele. Cara, aquela música estilo. Parece que alguém usou um elefante. Droga. É, parece que alguém tava tomando. Tá viajando, cara. Tá viajando total. Pra quem não viu aí, pesquisa, cara, História Sem Fim é um filme muito bom e é uma trilogia. É um clássico, meu amigo. História Sem Fim. Trilogia com uma e trilha sonora show de bola. História Sem Fim tem fim. É, tem, infelizmente tem fim. Mas é uma história sem fim. Eu sei. O problema não é dele. Na época tem que processar eles, mas só que o advogado não achou que era válido. Uma trilha sonora de um filme brasileiro que eu achei muito legal quando assisti foi O Alto da Compadecida. Dá pra botar aí a pauta pra ele? Mas nada mais supera filme brasileiro que Tropa de Elite. Nada, não. Cara, eu usei isso até no Papai, ó. É verdade, muito show de bola. A sonora bacana. Vocês estão prontos, sim, otário. Ah! Eu não ouvi direito. Cara, não, essa daí é. É clássico. Inclusive, confira. Inclusive, confira aí gameplay edição 2 que tem a trilha sonora lá na abertura. Velho, eu sou obrigado a assistir, né? Tem que ser, obrigado a assistir. Falar em trilha sonora, uma série que também tem uma trilha sonora muito boa é Bleach, cara. Ei, Bleach, foi a verdade. Overwatch, mano. Até a aquelas. Como é que é? Músicas instrumentais também são muito boas. Muito show de bola. Principalmente das bandas, cara. É, as bandas são. Só Overwatch, mano. Isso. Bagata tudo. Exatamente. Assim, quem não lembra também de. Luyasha. Luyasha? Luyasha. Luyasha? Tem uma trilha sonora legal. Principalmente português, que é raro. Os caras, as adaptações que os caras fizeram foi muito, muito bom. Vivemos em qualquer lugar, enquanto viajamos, procurando a luz até encontrar. Eu caminho sempre com você. Agora, no fundo dessa densa floresta, certamente despertou o que está lá escondido dentro do meu coração. No ritmo do tempo, talvez soarei mais uma vez. Vivemos em qualquer lugar, enquanto viajamos. E o Yu Hakusho também. Esse é o campeão. Pra terminar de assistir. Quem não lembra quem assistiu em Manchete? Foi na Manchete, gente. Cara. A dor que traz a Deus de alguém que vive em meus sonhos. Quero estar mais perto dessa luz que eu tenho olhar. No frio da cidade eu só vejo solidão. Da bondade tão distante da ilusão. Eu só quero tocar em suas mãos, te ter mais perto de mim e sentir um abraço seu. Que esse momento nunca tenha fim. Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai e leve pra longe esse sonho. Não vou lhe A trilha sonora final, não, a trilha sonora de abertura, tocada pelo Sorriso Maroto. Mas, não, o nome da música, cara. Ui! Cara. Aquela, o corre, corre, nossa cidade. Cara. Não. Comenta pra que é, Gil. E o Hakusho teve uma dublagem digna de filme. É. Não comenta tal sacrilégio aqui nesse Mas podcast. Eu prefiro ficar com a música original. Você vai morrer pelo escolhido. Não vou. Espelho se quebra e te reflete. Só vejo tristeza nos teus olhos. Não sei dizer, nem sei porquê. É sempre tão difícil te encontrar. Ouço a tua voz a me chamar. Sigo noite adentro a te procurar. Só você pra me dizer que tudo que eu preciso é viver. Nessa noite eu quero sentir você mais perto de mim, te envolver em meus braços e ver a força deste amor não ter mais fim. Nosso amor é sempre um barco com seus altos e baixos a deriva no mar. No meu peito bate a certeza de que toda tristeza vai acabar, vai acabar. Galera, eu passo o endereço dele no link dessa postagem, cara, que ele, esse cara... Não, tá bota uma foto da cara dele pra não ter erro. É, exatamente. Tô pensando seriamente nisso, Gol. Olha, uma outra trilha sonora também que eu gostei muito é de anime, né? Anime, no caso, né? Isso aqui vai ser podcast. Que é Gundam. Isso, Hantaro. É, Hantaro legal. Gundam Wing. Cara, Gundam Wing é show de bola, a trilha sonora dele. Poxa, inclusive a música de abertura eu achava muito chique. Nossa, de todo, cara, mas. Pelo julgando, eu só pelo via do jogo, cara, mas julgando, muito bom. Um garoto bom, mas tem Thundercat também. Porra, Thundercat é lendária. Shibata, é lendária, tá certo. Shibata, ali, ó. Shibata. Regional. Na pan... É. Confira aí o dicionário regional. Foi Nakuko, mano, tá louco. É. Assim. Caramba. Nakuko. Até que pesquisar e colocar pelo menos um pouco de cada um desses que a gente vai falando, colocando logo seguido, ó. É, botar no post. Não, o pessoal aí conferiu. Cara, vai ter um post gigante de duas páginas. Porque não precisa de esquecer. Menos 10 minutos o cara ouvir. Mas assim, é a vida. Olha, já falamos de anime, já falamos de game. Falando agora de novela. Tem essa hora de novela, legal. Novela. Com certeza que alguém já ouviu e já marcou. Cara, deixa eu ver se eu lembro. Brasil. Tá, o auge agora. Ah, aí. Por favor. Chica da Silva. Chica da Silva. Esse, a gente tá conectado, já tem que ver que a gente fala a mesma coisa. É. Não, eu não tô. Se for como Lego, um enfiando no buraco do outro. Não. Esse é contigo. Aqui é a porra telepatia. É, telepatia Lego. Tá bom, foi movido. Cada Silva foi muito legal também. Maria do Balanço. É, mas não. Novela. Tá, só não vamos voltar pra Rebelde, que pelo amor de Deus. Não. Mas Rebelde, cara, é juventude daí desse tempo que. É, tempo loser aqui. É, loser. Com todo o respeito pra quem a gente não falou, melhor trilha sonora de Gabi é a abertura em português do Cavaleiro do Já falou. Mas eu não falei. Ei. Não, ele falou da tradição. Calma, Zé Colmeia. Mas a nova, o Zé Colmeia tá certo. Deixa eu ver aí. Assim, de novela, voltando lá pra novelas. Terra Nostra também. Poxa, o que eu... Batia no vento da palha. Lembrando que a pessoa que canta original vai mais bonita. É, você... A época que a Sandy era... Olha, assim, eu gostei muito... Eu também... Rei do Gado. Rei do Gado! Legal. Rei do Gado. De Gado. Rei do Gado. E os gados, mano, de chifre pro nada, chifre pro outro. Ah, cara, eu tenho uma trilha sonora que eu gostei muito, que foi A Casa das Sete Mulheres. Alguém tá ouvindo o UFC? Alguém tá ouvindo, pois é. A Casa das Sete Mulheres. Ele tá aqui. A Casa das Sete Mulheres. Tá gostosa, cara. Era, foi o melhor filme pornô que eu já assisti. Teve filme? Ah, não. Não, teve uma versão, A Casa das Sete Mulheres sozinho. Esse daí eu não conheço. Era o Seninho dando seu depoimento. Ah, lembrei, não vai entrar na parte de novela, mas é algo que eu lembrei agora. Na época que passava TV Colosso, tinha uma parte chamava Escavoca, que também a trilha sonora era muito legal. Escavoca. TV Colosso era da minha época, pô. Ei, TV Colosso é a massa, bicho. TV Colosso. É, TV Colosso entre. Abertura. Entre Xuxa e qualquer outra coisa. Porra, Pepe. Angélica. Tinha um Paulo Pelada, cara. Paulo Pelada. TV Colosso era festa inicial, cara. Era. Tem que contar com os desenhos. Assim, os desenhos que passavam na época, por exemplo, Bike from Mars. Oh. Aqueles ratinhos que dirigiam umas motos que iam atrás daquele gordo. Sweat Cat. Ei! Quando ele falou ratinho, eu achava que era o. Pink Floyd. Não é o nome daquele ratinho? Oh man, this is some serious shit! Pink Floyd? Pink Floyd! Pink Cérebro! Pink Cérebro! Só me diz uma coisa! O Pink e o Cérebro, Cérebro Pink! Ei, legal, esse também! Ei, olha, parece o Cérebro! Ei, Freakazoid! Freakazoid também tinha uma trilha sonora legal. Freakazoid é a dublagem do Guilherme Briggs, meus parabéns. É. Você é o cara. Cara, Freakazoid é show de bola. Tornou aquela série tragada. É, tragada. Vamos ver, a dublagem é foda. Cara, uma que tinha uma trilha sonora de instrumental foda era a série animada do Batman. Pô, legal, bicho. É instrumental. O Batman, a série animada dele é muito legal, ó. Muito chique. Que a fala dele era cinza de. Era foda. Tem. Não. Olha, voltando aí pros jogos. Só que eu vou mencionar aí o atualidade. Assim. Guitar você... Hero. Não. Guitar Hero tem trilha sonora. Corta. Tu acha que tem trilha? Olha, assim. Aí, pra quem joga aí Xbox ou PC, quem tá por dentro dos jogos atuais. Eu? Bicho, Skyrim. A trilha sonora do Skyrim. Ah, lá em casa tem Sky lá. Cara, é muito emocionante. Tá, a gente tem que comprar Clara. Sabe, ontem eu tava lá jogando meu Skyrim na manhã, né? Cara, tem umas trilhas sonoras de tema assim que tu vai andando épico, bicho, muito show de bola. A gente fica assim, muito bacana. Oh, Só falta tocar lá o... O quê? Como é que é o nome? Um banjozinho? Quando tu chega às vezes, quando tu chega numa cabana... Que tocando banjo. O que que acontece? Tem às vezes, tu chega lá no jogo... Tu chega falando em banjo, vem na cabeça é... Coragem, ou covarde. Tu tem que botar um efeito especial. Coragem, tu, covarde, porque me cortaram. Porque me cortaram aqui, tá. Tu viu, né? Eu vi agora. FC excluído nesse podcast de hoje. É. Ele vai meter a porra na gente depois. Sim, voltando ao que eu tava falando. Eu entrar, sabe, no jogo, você entrar num bar. Mas aí, é isso. Tem que botar um efeito especial pra isso, bicho. Hadouken, alguma coisa assim. Hadouken. E você chega lá e o Caipira Chama está lá com o banjo dele tocando lá uma musiquinha de caipira. Ou seja, totalmente. Eu tô na fazenda, no final do coração. Mas aí eu recomendo esse jogo aí pra quem quer. Vai gostar da pessoa. Tô indo. Power Ranger. Não, essa não. Essa versão em português vai tomar no olho. Tem uma versão japonesa que aí é legal. Muito melhor. Muito melhor dela. Eu tento. Nem uma versão besta dessa porra. O quê? Falou. Homem-Aranha! Aquela música que a velha toca no metrô. Não, aquela do Batman antiga. Batman! Sabe qual é? Aquele Batman que aparecia ele quando ele dava um soco e aparecia POU! Aí quando ele caía na água, splash! Mas nada se compara do que o Máscara, o incrível Máscara. O Máscara é clássico, até a série é boa, mas... Não, mas a melhor trilha sonora do planeta é a do Blanca. Nosso chefe, líder. É, ele tá lá no topo da cadeia alimentar da gente. Não, isso pegou cadeia, mal. Na sua cadeia. Não, é o primeiro a ter comido purê. Ah, não. É fora. Ele é que é nosso chefe lá. Né? Meu Deus, adeus. Inclusive, se você quer saber mais sobre os regionais, você tem que procurar aí no blog. Você vai descobrir. Pequeno time. Vai até descobrir sobre o nosso pequeno time. Pequeno time. É. E aí, voltando aí. Bom, pagar por 1,45 aí. Aberturas. Vamos para as aberturas. Abertura? É. Boa, boa. No outro sentido. Abertura. Ah, aqui. Não, eu lembrei de um, só que esse é tosco. Ei, eu lembrei de um, só que esse é tosco. Autopista. Que pariu. Já viu aquele é um anime de uns carrinhos? Já. Vamos ficar. Um minuto de silêncio pro comentário. É. Pronto, enfim. Hunter versão português. Legal. Show de bola, bicho. Aquela abertura é muito foda. Verdade. É. O Camagaro. Agora tem que ser 3 minutos de silêncio. Eu vou contar essa parte, não se preocupe. Ou não? É, né? É isso aí, ó. Um filme épico, já falaram isso pra mim. Ghost, do outro lado da vida. É, tem esses filmes aí que a gente lembra. Quem nos lembra de You Are Love My Life? Dirty Dancing, meu amigo. Na primeira, o cantor original cantando. Como é que é? Aquele do John Travolta. Não me recordo. Ah, aquele. Não, aquele que ele é estudante ainda. Esse aí, pô. Não, pô. Dança? É. Esse aí, que cara. Ele tem moto carro com os parceiros dele. Não, esse aí é quando ele. Esse aí é a. Quase o salão do noite. Tô falando do que ele estudava ainda, que ele encontra a menina na praia. Não tô lembrado, não me recordo. Minha memória RAM falhou. E eu sou velho, é isso que eu fico olhando. Até umas meninas cantam depois deles. Pô, isso, tem uma menina. Eu não tô lembrando o nome. É, tem uma menina que ela tem uns. Parece que no filme tem uns 17 anos, tem cara de mulher de 40 e poucos anos ali. É, eu sei qual é essa. Go. 40 minutos de silêncio para o. Sim, voltando aí. Voltam. Gordo, cala a boca, não nos mate. Uma trilha sonora que mexe muito é a introdução da Globo. Plantão, coisa que nunca mais teve. Alguma coisa aconteceu, que merda. Bicho, quando apareceu esse negócio, realmente, só pensava quando aparecer, a próxima vez que eu tô aqui na Globo. É, zumbi, apocalipse zumbi. Anos 80 era quem explodiu, quem iniciou a guerra nuclear ou coisa parecida. Anos 80. Cara, eu sou meio traumatizado com essa musiquinha, porque a última vez que eu ouvi essa musiquinha foi justamente com a queda das Torres Gêmeas. A última vez foi com Michael Jackson. Foi Michael Jackson que foi. Não, esse eu não vi, eu não sei. Olá, tá aí, Michael Jackson, Moonwalker, cara. Ah, Moonwalker. Legal. Billy Jean. Cantor original, cadê o cantor original lá? Vai, vai, vai, vai, elabora, Gordo, elabora. Ai, mas ainda bem que isso não tem em vídeo, pra vocês verem a merda que eles estão fazendo aqui. Eu tô dançando moonwalk aqui na mesa, cara. Eu tô brincando com um fio de cabelo. Relembrando aí, mais uma trilha sonora. Cara... Tá aí, ó, lembrei aqui, é, pra quem acompanhou desenhos animados, não venha com é, não. Vocês assistiam com certeza, ó, Aladdin. Aladdin, assisti. Cara, assisti ó, Aladdin. Abertura, assim, muito show de bola. Não lembro, não lembro. Isso, puta que abertura. Não tô lembrando. Ou senão os filmes, os próprios filmes, os próprios filmes da Disney, já sabe? Tá gravado, Gordo. É. Não será cortado. Não me importa. Trilhas sonoras assim de filmes da Disney também são muito legais. Cara, as trilhas sonoras são. Ah, quem foi agora? Sempre é ele. Tinha que ser Gordo. O Dilinho do teu lado. Tinha que ser Gordo. Rei Leão, sabe? Rei Leão. Macaco da Manada. É lindo dizer. Como é matar? Simba já entender. É o Puma mesmo. Duas horas de silêncio. Você deve esquecer. Vai ter um cri-cri gigante. Tem que ter um cri-cri dentro. Outra música boa também. É isso mesmo. Chaves, lá vem o Chaves. Boa, cara, a música do Chaves, sempre os olhando. Não, o clássico, aquele tipo o pelo, sapinho, aquele... Caramba, deixa eu falar, ninguém liga pro FC, cara. Pelo menos o Gordo não, que a gente fica calado, o Gordo fica falando. Sabe aquela coisa tipo... Aí ele fica falando, o Gordo fica falando. Tá, vai. Aquela coisa tipo... Aquela... Eu acho que isso é Chapolin. Não, isso é Chaves. É aquela que é a abertura mexicana. Que bonita sua roupa. É clássico. Você é aquele, você é jovem ainda. Amanhã vai pegar. Ah, nada se compara com Mamonas Assassinas. Boa, cara. Mas isso não é trilha sonora. Me esqueci. É trilha sonora. Dá pra falar que envolve muito. Trilha sonora da nossa vida. É trilha sonora do ano 90. A gente escuta Mamonas, às vezes lembra em momentos da nossa vida que a gente. Sabe quando é que tu nasceu? 95. Depois vamos botar um canavial de novo. Esta praga desandou tudo. Desde que este caralho nasceu, crise econômica. Veio só desgraça, guerra. Aí então você não morreu. É praticamente outro Cristo também. Meu bobo era fácil. A voz dele falhou. Não falhou. Aí deu uma olhada nesse gordo. Não, eu esqueci a letra. Ele lembrou. Ele lembrou daquela frase que eu gravei. Não, aquele. Dá um replay agora. É, essa minha voz. Tá bom, cacá. Tá bom, cacá. Não deixa os cabelos do saco. Como com matar o tsuru. Uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada no outro dia me pintar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando e começou a me explicar. Aí então fiquei arrepiado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Cara, Dragon Ball, tu vai cortar essa parte e vai botar música original, né? Dragon Ball GT. Isso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. E na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer me dançar, Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar com toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Ah, olha, o desenho em si não gostei muito, mas a abertura legal. Espera. Eu lembro que uma vez eu peguei e copiei a letra do Dragon Ball GT e mandei pra uma menina com uma declaração. Até hoje eu ainda espero isso ainda. Quantos anos já tem isso? Que golpe baixo, meu. 15 anos mais ou menos. Caroço, tu é doido, você é muito tempo. Sem contar aquela que aconteceu. Em vez de chegar logo na mão dela diretamente, o irmão dela pegou a carta primeiro e foi ler a carta. E a escola quase toda começou a cochir com a minha cara. Foi o ano que eu passei vergonha. Congratulations! Ah, justo. Congratulations. Hoje ela tá plena, buchuda, feia. Você mereceu. Não vale a você pena mais. Assim, porra. Ainda bem que não peguei. Não. Mas vamos voltar para a trilha sonora. Tá bom. Cara, Pokémon. É, cara, caramba, cara. No começo da música, Pokémon. É. Esse meu jeito de viver. Quem nunca foi igual. Gente, aqui, momento nerd aqui no. Tudo isso é um mega momento nerd. É, isso é um conhecimento horrível de música. Mas Pokémon pra mim não tem coisa mais nerd. Digimon. Algo realmente terrível. Aquele Digimon que não, pior que Digimon que tava falando. A abertura das caras. Power Rangers, Sandy Jr. Ei, Sandy Jr. também já cantou a abertura de Cabelo Zodíaco. Cara, não. Mas eles cantaram. Não. Mas a Sandy cantou, parece que era da Saga de Hades, cara. Mas foi da Saga de Hades. Pois é, mas cantou de forma respeitável. Agora, essa daí do Power Rangers, cara. Eu só quero entender porque estou aqui nessa guerra tão tempo bem e o mal. Norte Campas, Cavaleiros. Isso vai ser. Eu infelizmente. Cara, não. Cara, o passado não aprecio. Não. Deixa eu dizer, o passado é bem melhor, meu amigo. É bem melhor. Não tinha Xbox, não foi. Mas tinha. Infelizmente, o Gordossauro tá certo. Não. Não, tínhamos mais recursos naturais, a gente. Nós tínhamos ar, tínhamos. Não ar, conta, eu não jogava Sky naquela época, então não tem jeito, tá ganhando. Naquela época a maconha era liberada. E o quê? Olha aí, ó. Não, por favor, não usem. Por favor, não. Alguém aqui jogou Full Throttle? Full Throttle, cara. Você não me disse palavrão. Caramba, fale que zork. Ah, Folding Zone. Folding Zone. Não é nem Folding, é Folding Zone. Mas é fálico, porque é da ser gigantesco aquele caralho. Ei. Agora aqui uma pergunta aqui pra deixar vocês assim pensando nisso. Na verdade é uma pergunta só, eu que tô botando emoção. Sim, agora a trilha sonora que fez vocês. A porra da trilha sonora que fez vocês chorarem. What the fuck? Ele chorou de medo, é justo. Cara, o Yoda fez medo pra ele, então pode. Não, cara. Quando o Anakin ficou todo estrafalhado lá no clone. Agora explica, ele ficou com aquela máscara pra vida toda, como é que cunha? Cara, aquilo é um futuro tecnológico pra cacete. Com toda certeza, enfiar um tubo na barriga de alguém com aquele. Ele tinha aquela caixa registradora no peito. Exatamente, era só tirar uma fila lá dentro e ia direto pro estômago. No problem, meu amigo. Trilha sonora que fez você chorar. Monstros S.A. Eu chorei quando a meninazinha foi pega. Ah, Monstros S.A. Homer Simpson cantando no fundo do mar, no fundo do mar. Isso te fez chorar? Você, Mr. Darth Vader. Darth Vader. Não. Já falei que ele foi chorar foi no funeral do Peter Hawkeye. Ah, foi essa, né? Eu chorei quando eu vi a Renata apanhando pro Pen e o Naruto lá tudo estepado olhando. Porra, deixa eu ver aquela cena. Mas foi a cena mais legal. Sabe por quê? Porque pela primeira vez. Logo depois a Sakura tirou a camisa dela. Pela primeira vez eu vi o Naruto. Viu o Naruto pela primeira vez? Não. Simplesmente. Simplesmente virar uma porra de um demônio fudido pra matar aquele. Primeira vez que tu viu? Ele viu umas 6 vezes antes daquilo. O que eu não tinha visto ainda. O que de Naruto assim, já que tá no tópico? É. Vocês já mencionaram, hein? É aquela, Naruto é melhor do que. É aquela. Naruto coisa. É melhor do que Hentai. Are you gay? Não, é não. Aê, tá. Ainda não briga com esse cara aqui. Opa! Aí não. Eita, e tem uma trilha sonora. Ah, já tem que a trilha sonora. Tem, com certeza. Aquela trilha sonora básica. Não vou falar. Eu vou falar muito falar. Parade, pesquisem. Tem uma trilha sonora foda. Tá, mas. Mais enfim. Comenta aí o Sanin. Mas. É que catarro! Lembrando que ninguém é pervertido aqui. É. Não a gente aqui, tirando aí o Sanin. Quem está aprendendo isso é o Gordossauro. Olá, Sammy. Olha só, seu gordinho. Ei. Seu gordinho amigo aqui. Toca, amigo. E pelo visto, vai continuar sendo amigo. Sim. E a minha trilha sonora? É, não falei, porra. Por que é? De Naruto. Logo quando ele detonou o Pen e todo mundo na vila. Tu gosta de Naruto? Vai ter uma falar de Naruto, pô. Vai, Poser. Ah, quando ele revive todo mundo? Ah, quando ele revive todo mundo e fica lá o cara relembrando o lance da a saga dele. Como o crescimento. É quando que chega do... estilos, né? É. Aqueles estilos. Acabar de... pô, mas fila é bacana. Não gosto de fila. Se for fila de Bleach, tudo bem. Mas fila de Naruto, pô. Enrolado pra caramba. Não. Desculpa aí, isso. Tem o fila do Naruto que a Renata só não, tá de... É mesmo, de é mesmo. Colado. Pelo cara, isso e tem um fila que ela tá tomando banho. Numa? Sim. Não, assim, é? Conhece daí que eu nunca mais acompanho Naruto? É, ele viu. É, olha aí, ó, as garotas do Naruto são mais gostosas que as do Nikki. Diz que Naruto não é importante. Não. Ei, tu quer puxar a Tsunade e pegar a Nami aí, ó. Pega as duas, a Tsunade não é melhor? Eu prefiro, eu ficaria bem melhor. Faz de Bleach, Orihime. Ah, não, estamos falando de One Piece aqui, meu irmão. Ei, Bleach já acabou, já. Não podemos fugir, assim. Não acabou, não dá pra continuar. Pois é, gente, assim, trilha sonora assim, trilha sonora. Zelda, lá o Ocarina do Tempo. Caralho, tu é doido, bicho. Esse bicho aqui, ele é vidente. Eu ia falar isso sim. Eu só tô conectado em estilo Lego. Zelda! Caramba, eu nunca vou esquecer disso. É que o... Tu sabe que o UFC, ele tem mulher e filhos, o gordo. Cara, bicho, eu não vou esquecer disso. O bicho adivinhou minha cabeça. Eu não tô brincando aqui, não. Ele acertou a parada. Ele acertou. Minha moça. Realmente, Zelda. Ocarina of Time me fez sentir uma coisa assim diferente. Tá. Sim, vamos terminar aqui com o podcast com um comentário aí que vocês querem fazer. Eu já faço pergunta todo final. Recomenda aí uma trilha sonora, alguma coisa, cara. Fala aí. Parade. Já recomendou. Parade, pesquisa. Uma trilha sonora. Bem, já recomendei o meu, Skyrim. Quem quer trilha sonora boa, joga Skyrim. Darth Vader. A versão. A versão original do Darth Vader? A versão original. Bom, se você quiser torturar alguém, amarre ele numa cadeira e coloca a trilha sonora do Teletubbies pra essa porra pra pessoa ficar ouvindo. Pra saber, morre. Teletubbies são os pais do Vader. Essa pessoa no final. Essa pessoa no final da música. Vai ter que cortar isso. No final da música. Ah, okay. Esse que tu falou. No final da música, ela não vai, a sanidade dela não vai estar mais normal não, gente. Ela vai sair falando merda, vai ter que parar no manhã. Tá vendo? A gente ouve só o início da abertura, não quer nem continuar, porque é muito horrível. A abertura do português é gostoso. Tá, agora é o momento. Vamos parar com isso. A tá saindo. É isso aí, gente. Obrigado por curtir esse podcast aí e acompanhar. O quê? Acompanhar. Tem que botar o carro. Carro, tem que arranjar o corrente de carro. Aquele lá já tá velho. Não esqueça de acessar o Facebook. Vamos botar o motor V8 no carro, hein? Ei, Mr. B. Facebook, Facebook / Universidade Heróis. E o Twitter também, gente. Já temos Twitter? Tem, Regionautas. www.twitter.com/regionautas. Vai lá. Ah, nosso YouTube. Também, canal ali é aquele que é o que eu quero que vocês vão. Canal. Vamos, YouTube. Tá aí dando uma surra no Gameplay, Gameplay, tá lá. É, dando uma. Aproveita pra curtir o novo Gameplay que tá quentinho agora, saiu agora. Vocês podem assistir. Ui! Aquele do Left 4 Dead? Tá show de bola. Não, que lá é Gameplay. Do Elite Play é chato, pô. Não, recomendação. Terminou. E é aquele que você... Não gosto de Elite Play, só de Green. Tá bom, gente, terminou. Falou, tchau. Tá bom, a opinião do gosto não conta. Tchau. Tchau. Trilhas sonoras marcantes da nossa vida. Se vira pra falar alguma coisa. O quê? Trilhas sonoras marcantes da nossa vida. Jogo, filme, caralho, que é bom. Dark Vader. Ainda com aquela historinha de medo do cara. Cara, e não esqueçam de contar essa parte aí.